Então que país é esse, tio? Agora nós estamos passando várias privações sociais, reajuste. Por que eles não reajustam o salário deles, mano? É quente. Porque se eles reajustam o salário do cidadão, copa o imposto, nós estamos comendo carne de pescoço agora, Dundum. Nós estamos comendo carne de pescoço. Vai lá na minha casa, lá só tem ovo, tio. Porque uma mistura não tá dando para comprar, porque eles aumentou todos os impostos, tio. Você entendeu, mano? Então que hipocrisia é essa? Se os refugiados são os próprios brasileiros, eu já vim fugido lá da Caatinga, da seca, do sofrimento do Agreste. Já vim fugido do sofrimento da Caatinga, Dudum. Já sou refugiado no meu próprio país, estou aqui em São Paulo, mas eu sou baiano, tio. Eu vim da Bahia, fugindo da seca da Bahia, da Caatinga, tio. É quente. Você entendeu? Porque o governador de lá, mano, o governador de lá roubava as águas que eram pra chegar em nós, tio. Tô ligado. Pra chegar as bombas, é caixa de água pública. O governador, cabeça branca, CM Neto, desviava e desviava verbas, mano.